corações se encontram. Na vontade de Deus é assim. O amor nasce forte no ar e vem pra ficar. É perfeito, não tem fim. Foi assim entre você e eu. Nosso amor vem da parte de Deus. Por isso eu quero viver ligado em você e sonhar e realizar nosso sonho de amor. Como a abelha e o mel, como estrela e o céu, como o sol e o calor. Assim que Deus quis pra nos fazer feliz, nos uniu neste amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus este amor, pois você é tudo que eu queria. Como a abelha e o mel, como estrela e o céu, como o sol e o calor. Assim que Deus quis pra nos fazer feliz, nos uniu neste amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade. Preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus este amor, pois você é tudo que eu queria. Parte de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus este amor, pois você é tudo que eu queria.